sentado à direita do Pai. Ele foi glorificado, ele é vencedor, adorado, exaltado em todas as nações. Ele é santo, ele é digno de todo louvor. Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Seu nome é Jesus, Jesus. Não há outro além de ti, não há outro além de ti. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Poderoso vencedor, dono do meu coração. Oh, oh, oh, oh, oh. Adorado, exaltado as nações, ele é santo, ele é digno de todo louvor. Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Vencer o meu rei, a morte não conseguiu vencer.